Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Asila Cast. Aqui é Joel Suki, vá dançar break na puta que tio pariu. Oh, break. Foi, né? Isso é racismo, mano. Aqui é Vinícius Melo, ou como vocês me chamam, Afonso Cover. Já chegou? Falta muito. Pai, falta muito. Chegou. Aqui é o Jota e eu me pergunto se nesse cast vamos falar apenas sobre banco. Deixa eu pensar na minha. Caralho. Tá aqui, vai aqui. Pera aí, como é? Qual é o tema mesmo? Aqui é Telos e eu sou chato mesmo. Porra, igualzinho, cara. Ficou com o teu sotaque alcoolístico, né? É feito do álcool, muito forte, né? Mandar uma hora dessas. É a comemoração do dia da cachaça. É, mano, tem que ter os parabéns, né? No final do programa, mano. E aqui é o Neto Maru e já tentaram me colocar no esquema de pirâmide. Quem nunca foi tentado a isso, né, cara? Pior do que isso, só testemunha de Jeová. E hoje, né, vamos falar de histórias de chatice, né? Como você já percebeu. E veio. Correio. E vamos para mais uma semana e meio Azela Cast. Vamos lá. E vamos pro recados, Neto. Agradecer a Solange Gamboa, né, cara? Arroba SolindaSky. Tu é doido, essa daí foi muito foda. Cara, essa foi demais, cara. SolindaSky criou um Tumblr do Azileto, cara. Olha aí, bicho, com as melhores frases do Azila Cash, né, cara? Já... Isso que é legal. O cara tá assim, sem esperar nem nada, e quando o cara vê, cara, um ouvinte cria um lance bacana desses, merece parabéns, menções honrosas. É doido, cara. A gente fica muito feliz com isso aí. E vai ter o link aí embaixo, né? Pra quem não sabe o que é um Tumblr, né? Clica aí no link e dá uma conferida. É, pois é, tem o um link aí embaixo. O Tumblr do Azileto com as melhores frases do Azila Cash. Não, mas tu pode dizer as melhores frases, que é o que o cara vai deduzir o que é e não vai clicar. E o Toy mandou pro Azileitor uma indicação de cast sobre desenvolvimento de games, que inclui também uma discussão sobre MMORPG e o RPG tradicional. É, mas parece ser um cast bacana, né? Já tá aqui no 16, né? Então deve ser interessante. www.dragonfang.com.br e é o episódio 16. Tem um link aí embaixo, se você não conhece, conheça aí. E se você gosta de RPG, também tem a coluna do DH, né? Qualquer coisa. Pois é. Toda terça-feira tem a coluna do DH sobre RPG, né? Exatamente. E o Davi Monteiro, 26 anos messejando, ele viu um e-mail gigantesco que a gente vai dar uma cortada. Ele fala que a Coreia do Sul é a melhor conexão do mundo, tem velocidade média de 200 megas, pretendendo alcançar até 1 giga em 2012. Puta merda, pra acabar o mundo mesmo, né? É por isso que os... coreanos são mega master asilados em games e internet, né, cara? Pois é. Ele manda também um vídeo sobre o Brasil, que os brasileiros são tidos como invasores de MMO, cara. É massa. Se eu tivesse um clã também, eu jogaria só invadindo esses. Inclusive, quando o WoWBR sair, a gente vai criar um clã do Azileitor lá. Pois é. E ele também indica que um MMO que ele tá jogando no momento, um Vindictus. Tem o link aí embaixo também pro vídeo da jogabilidade do jogo. Parece ser interessante, porque parece um God of War RPG, MMORPG. Cara, bem interessante mesmo. E ele disse também que dava pra jogar com Zangief nesse jogo aí. Vixe, então deve ser interessante, né? Mandar também aqui uma menção honrosa, cara, ao Felipe Barreto, que tinha enviado um e-mail pra gente pedindo pra participar do cast de MMORPG. Mas sendo que quando ele viu o e-mail, o episódio já tava marcado, já tava tudo pronto já pra gente gravar, e pois é, né? E que inclusive foi uma briga, porque era muita gente querendo gravar, a gente teve que tirar no 0 ou 1, né, pra ver quem entrava. É, zerinho. Mas viram outros, cara. As MMORPG rende muito assunto. Tem o Diablo 3, o próprio WoBR que tá vindo aí. Quem sabe a gente não faz. É outro, né? Ou então um especial com os ouvintes, né, cara? Ou então o cara faz uma gravação com o TeamSpeak dentro de um MMORPG, né? Olha aí. A gente vai continuar com a campanha pra gente aumentar os comentários do Azileitor, né, cara? Que feedback é sempre bom, né, cara, pra gente. Ah, cara, se tem algum episódio que você achou que o áudio tá meio baixo, alguma música que você ficou curioso, ou alguma opinião que você não concorde, deixa lá o seu comentário, que a equipe sempre lê, a gente responde as perguntas, bota... Se você é aquele cara muito impaciente que não gosta de e-mail ou gosta de uma resposta rápida, deixa o comentário lá que a gente responde. Ou se algum ouvinte, algum leitor do cast ou lei quiser responder, também fica livre, né? Como se fosse um mural pra você deixar suas opiniões pra eternidade, né? É aquele cara que tem preguiça de comentar, né? Ou então tá no ônibus, tá... Não tem como comentar, dá um comentário depois, cara, depois de baixar, né? Envia um e-mail pra gente. Cara. A gente sempre gosta do feedback da galera, né, cara? E acompanha o Azileitor no Twitter, Facebook, todo tipo de mídia social nova que você chegar, até mesmo o Google, sempre dê uma busca por Azileitor, que eu garanto que você vai achar uma coisa curiosa. Pois é. E inclusive, fica a dica, ó, você que tá ouvindo, digite aí na busca do Google videogames clássicos. Olha aí. Só de curiosidade. Essa daí foi foda também. Primeiro e-mail, Kleben Ribeiro, sem idade, sem cidade, sem profissão. Também o nome dele é massa, né, bicho? O bicho é o Kleben. É, cara. Galera, sou mais um ouvinte que veio através do nosso conterrâneo, do nosso. Quer dizer que ele é de Fortaleza também, é? É, bicho, será que essa é uma daquelas mensagens estilo Death Note, hein? Que ele responde tudo entre as entrelinhas? Pois é. Desde o dia que resolvi conferir esse cast se era bom ou não, não deixei mais de ouvir. Olha aí. Já escutei quase todos os episódios. Gostei muito do Brincadeiras de Criança, pois vi que tive infância. Olha aí. Olha aí, já outra pista. Ele deve ter entre 20 e 30 anos, né? A galera aí da rua de vocês brincava de garrafão? Não lembro muito bem das regras, mas se o cara saísse do garrafão desenhado no chão, a peia comia. É, seguramente ele tem entre 25 e 30 anos. Parabéns pelo cast, galera. Vou começar a fazer comentários para ver se sou chamado para conhecer a galera. Olha aí, ó. Pois é, fica a dica. Se você tem desejo de algum dia participar do Azila Cast, um dos meios pode ser os comentários, né? Pois é. O próximo e-mail vem do Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. É, esse aí já é... Já é chapa, né, do cara. É, mas esse aí já é uma celebridade da parte dos e-mails, né? E fala, galera do Azila Cash, muito massa o último cash. Bem, venho através... Faltou uma vírgula, né? Bem, venho através desse e-mail contar minha última aventura. Aí, aí. Fui até o centro da cidade para comprar um game, né? É. Quando estou na loja, que fica numa galeria, ouço uma gritaria e vou lá ver o que estava acontecendo. É porque esse bicho é um herói, né? Quando tem alguma confusão, alguma mão de pé, em vez do cara correr na direção oposta, ele vai pra cima, né? Pois é, porque ele é o Iron Man, né? Ele tava lá com o Capitão América, o Thor, né? Galera. O dono de uma loja de... Um dono de uma loja de eletrônicos e um cliente estavam discutindo, até que o cliente ficou puto e deu um soco na cara do dono da loja. que puxou uma arma, cara. É isso, cara. Todo mundo correu, menos o cara que continuou discutindo. Foi só o tempo de eu pegar o jogo e sair. Tá que pariu, cara. Pegar o jogo e sair correndo antes que a polícia chegasse. No final das contas, o dono da loja foi preso vendendo mercadoria ilegal. Olha, olha aí como essas coisas enganam. O cara pensando que o Iron Man ia intervir, bicho, na luta, alguma coisa assim. O cara arrasta um jogo, mano. É porque afinal esse bicho é o Iron Man, né? É porque o dono da loja deu mole, né? Então. O cara tava vendendo mercadoria ilegal mesmo, né? Pois é, bicho. É antes no bolso do Iron Man do que no leilão da Polícia Federal, né? Pois é, mano. Finaliza aqui, diz que gostou muito sobre o cast de MMORPG e disse que seria bem legal um de SD Gundam. Ele dá uma dica de MMORPG do Gundam aqui. Ah, é, né? SD Gundam Online, já vou procurar, hein? Agora o foda é que o SD é aqueles Gundam pequenininho, né, cara? É, mas pode ser, fica de... Se você domina o japonês, é uma boa dica. Próximo e-mail é de Nádia Sofia, 23 anos, estudante Mossoró, Rio Grande do Norte. Fala, pessoas do Azila Cash, beleza? Nossa, quase chorei de emoção quando vi o título do Azila dessa semana. Na verdade, até o semestre passado eu era muito asilado em Ragnarok. Cheguei. Joguei uma nova Gideon, pô. É, gente, joguei desde a época que o servidor principal era grátis. E não havia um monte de ropes pra avacalhar o servidor. Sabe que Ragnarok é tipo gripe, né? A pessoa pensa que parou, mas daqui pro final do ano ela volta, certeza. Ainda tenho minha conta com a Arcebispa, terceira classe dos sacerdotes, que é relativamente conhecida por lá. E aí ela devia ter enviado o nome dela no jogo, né, cara? Mas deve ser Nádia. Porque tem um mercenáriozão que tá precisando de um reforço ali no RAG. Mas nós vivemos num país capitalista, né? Fazer o quê? E agora, por causa da faculdade, não tem mais como pagar os créditos. Tive que deixar isso de lado. Sobre o monstro que vocês esqueceram o nome da nova atualização, Imorok. Tá, envie uma fotinha com anexo, tem um link aí embaixo também. O nome do monstro é o Satan Morok. Hoje em dia é um dos MVPs mais fortes do servidor. Inclusive, se alguma guilda tiver matado aí o Satan Morok... Mande a foto pra gente, né? Uma sugestão de cast que eu tenho pra vocês é sobre filmes de Bollywood, que eu sou muito asilada. Não, mas ela é asilada em filme de Bollywood, bicho. Pois é, né? A Bollywood não é a Hollywood indiana, não, mano? É, sim. Puta que pariu, bicho. Aí seria um cast foda, hein? Porra! Foi daí que surgiu o Golimar, né, cara? Inclusive, é válido se alguém não conhece o Golimar, o cara deixa o link aí embaixo, né? E esse cast ainda tem mais uma ressalva, que se você notar o nível de escrotidão do pessoal um pouco mais elevado, foi porque esse cast aí foi gravado no Dia Nacional da Cachaça. Exatamente. E o pessoal resolveu, em homenagem a isso, o pessoal resolveu deixar o Theo um pouco mais solto, né, aí no programa. E qualquer exagero dele, nós não nos responsabilizamos desde este momento, né? Pois é. Mas vamos lá. Testemunho de Jeová chato ao extremo. Puta que pariu. Eles me acordam sábado, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E tu sabe que o Testemunho de Jeová, realmente o horário de trabalho dele é sábado pela manhã, né? Exatamente, cara. Sábado manhã, eu acordo 4h40 todo dia, cara. Sábado é o único dia que eu posso acordar tipo 11. Caralho, vai entrar no metrô, mano. Porra, fala, cara, nem fala. Eles me acordam 7 horas, 8 horas da manhã, sei lá. Eu falo que eu não tô interessado, eles continuam falando. E Continuam falando. Mas tem uma técnica extrema contra eles, cara. É você não ser educado. E se você perguntar, você tem um minuto? Não, não tenho. Opa, porra. Rapidinho. Não, eu não tenho tempo. Se você falar, é, pois não, opa, não tenho. Vai. Cara, eu lembro uma vez que eu tava. Vai, tu é o cara e eu sou o cliente, vai. Cliente. É, vai, encenação. É, tá bom, senhor Telos, eu estou aqui pra te vender o... Vai, pra porra! Te vender, né, cara? Que é cliente um... é quem compra. Cara, teve um dia, cara, que esses bichos vieram aqui em casa, umas 8 horas da manhã do domingo, cara. Que Mari. Não tem como ser. Você sabe que eles vão no domingo, eles vão nas casas que o cara tá mais derrubado, né, mano? Aqueles caras que estão precisando mesmo de uma salvação, né? É. Mas comédia é que no dia que eles vieram três pessoas, três mulheres, né? Duas velhas e uma menina lá. Aí beleza. O pior que é sempre assim, é sempre ter uma gatinha no meio das mulheres, é, né, cara? Eu já pensei em chavecar a menina. Mas acho que ia pegar malzão, né? Tipo, ah, não, não sei o que. Jeová vai te salvar. Eu falei, mano, você vai estar lá? Mas, cara, e o pior é isso, não. O pior que é eles deixam a menina na frente, a menina bonita na frente. Aí você chega, a menina se afasta e vem a outra falar com você, né? Nem ela que fala com você. Meu amigo, então foi por isso que eu fui enganado. Meu amigo, teve uma vez que chegou uma gata aqui, mano. Não, mas putaria, cara, é que quando eles vieram, 7 horas da manhã, 8 horas aí, aí meu pai... Joel aí, de manhã, bem mansinho. Esse bicho começou a discutir sobre a Bíblia. Não, você tá segurando essa estátua aqui, tá? Na Bíblia diz que não pode. Tá? É, só os caras dizendo que esse negócio de Nossa Senhora não existe, né? Então, pai, como é que é? Pai João Suki, pra quem não conhece, né? Super amável. Estaciona um carro tipo Chuck Norris. Ele fica um centímetro da parede, assim, cara. É, cara, eu sei que era putaria que esse bicho tava com a Bíblia na mão. E o 38 na outra, né? É o 38 não, mas era uma peixeira, mano. O estilo do pai do Joel é uma peixeira. Pelo que vocês falam do pai do Joel, não deve ser nem peixeira, deve ser uma katana, como. Não, foi ludibriado, mano. Por quê, mano? Essa daí foi aquela vez que te aplicaram uma circuncisão. Não, nada de circuncisão. Tá, né? Avacalhando o neto aí, mano. Sim, mas o que foi, velho? Foi ludibriado por ela, mano. Chegou uma gata aqui, eu tava trabalhando aqui na Santa Paz do Senhor. E aí? Só na minha. Aí chegou uma bebezinha. Bom dia. Ah, aí eu, eita, meu irmão. Ah, um bom dia, né? O dia melhorou 10 vezes depois que eu limpei a vista. Ah, pensa, mas gatinha, menina, gatinha mesmo. Que horas era isso aí? Era 7 horas da manhã. Que na verdade eu não tinha acordado ainda, não estava trabalhando, eu estava dormindo. Acordou para tirar xerox para essa menina. Aí eu, macho. Ficava acordado pra tirar a xerox. E pai, eu fui, me levantei e tal, né? Na moda, me rastejando. Quando eu cheguei lá, só a bebezinha, macho, de olho verde, gata, gatinha mesmo, macho. Meu amigo, macho. Parou o tempo a mulher, ó. Aí eu, olha aí, macho. Ah, eu acordando com uma dessa, né? Aí eu fiquei lá iludibriado por ela. Aí depois ela começou a me queixar com o negócio da religião dela, ó. Aí eu, não. Ela era presbiteriana. Eu, não, vamos casar que é melhor. Aí ela ficou revoltada porque eu disse que eu era espírita. Aí ela foi embora. Foi o sinal da cruz, né, Prati? Aí ela foi embora. Não, fico imaginando, não sei o que, vamos casar na igreja de branco e tal. Até elas, não, desculpa, mas eu faço voodoo e na minha religião a gente casa embaixo da terra. Embaixo da terra? sei lá, tô um negócio tenso aí qualquer. A menina saiu correndo. Mas, cara, eu tenho mais uma adenda a falar sobre Testemunha de Jeová, cara. É. Eu já quase namorei uma garota que era Testemunha de Jeová e puta merda, cara. Foda. Mas nessa época aí tu teve que usar bigode? Não. E por que chegou quase? Eu namorei, porra. Então, isso foi qual? Você namorou? Mano, primeiro que, tipo, ela era menina, assim, não quero falar muito fechada, mas vai pegar meio mal. Mas ela era bem... Ela era pouco rodada. É, exatamente. Só que um ponto, ela tinha namorado. Não, mas eles não são a favor da bigamia, não? Eu não sei, eu acredito que seja. Poligamia, talvez, né? E, tipo assim, cara, era foda, porque mão na cintura tirava, porra, botava a mão assim na barriga, já não podia, tinha que descer. Sexo, tinha que descer? Te descer? Então descer era bom, pô. Mas cadê? Diz o número dela aí. Ela bota uma mão na barriga, a menina faz descer, ó. Cara, tá de sacanagem. Tu fala que a menina é a favor da bigamia e ainda manda descer a mão, cara. Desculpa. Era tirar. Amanhã mesmo, mano, vai atrás do Testemunho de Jeová. No templo, né? E era foda, cara. Tipo, a gente tava conversando assim, dava 20 minutos de conversa, ela já tentava me evangelizar, já tentava me converter. Não, mas isso é foda. Era um relacionamento complicado, né, cara? Vocês estão ligados que a minha noiva, ela era da congregação, que é tipo, a mulher anda de véu, não pode cortar o cabelo. Quando ela... Fudeu! Tem isso também. Fudeu! Pode perturbar, né? Tem isso também. Ela não fazia sempre, mas tinha um período do mês que não podia se raspar. Então era meio tenso, assim, história. Cara, mas o pior não era nem isso. Tipo assim, ela na congregação, ela pelo menos uma hora por dia ela parava somente pra orar. Fora isso, tipo, as amigas dela, ela e todo mundo do ciclo de amizade dela tentava me converter porque ela só podia namorar alguém que fosse da própria religião dela. É. E aí por isso eu virei ateu, acho. Aí tu disse, vou tomar no cu você estudinho. Foi tu que converteu a menina, né, no final das contas. No final não deu certo, a gente terminou, mas não foi nem por muita causa religiosa. Mas a causa religiosa terminou o seguinte: ela não desistiu da religião dela, mas desistiu de uma parte da religião que faz ela obrigar a casar com alguém da própria religião. Mas isso não existe não, macho. Isso é fruto da imaginação desse povo. Agora, continuando nesse âmbito de religião, né, uma parada chata também é tem aqueles caras que ficam pregando a Bíblia, gritando ali nos termos. De ônibus, cara. Mal não, mas isso é inconveniente demais, ó. Doido. Porra, cara, mas isso é uma coisa que me irrita bastante, cara. Porque na esquina daqui da minha casa tem um cara que 6 horas da manhã ele começa a gritar, cara, ele vai parar meio dia, cara. Ele não para. O momento da religião, assim, vamos dizer, principalmente da religião protestante, os evangélicos. Não sei como é aí no Rio de Janeiro, mas aqui em Fortaleza o número de pior. Templos evangélicos, bicho, todo quarteirão tem um, cara. É um e deu esquina, cara. Aqui no Rio todo quarteirão tem dois? Estimado. Maluco, fecha um bar, abre uma igreja, cara. É foda. O que é que tu tem a dizer dessa filosofia aí, mano? Negada fechando bares pra abrir igrejas, né? E se eu te disser que tem uma igreja zona do poder dessas aí? Entre o armazém, que é uma casa de forró, e o órbita, que é um clube. Mesmo no meio mesmo, literalmente. Parede, parede. E aí, velho? Sem putaria, eu não sei como é que eles se entendem lá dentro, nessa porra. Só sei que... Ei, mas tu já entrou muito bebo lá nessa igreja aí? aqui que é o órbita, não sei o que é. mas pra quem não sabe, cara, o Orbita é tipo assim, cara. Ele é o buraco do mal aqui em Fortaleza, né, cara? Tudo que é imundício tá por lá, cara. Mas não escolhemos o bichinho assim, não, mano. Como é que tu fala da outra casa do Telos, né, pô? Tu já pensou o Telos entrando nesse templo religioso aí com a garrafa de uísque na mão, perguntando se é aqui que é a festa do cabide, hein? Ah, isso, pois isso, é, mano. É parede com parede mesmo. Isso é o de menos. O problema é ele chegar passando a mão na bunda das mulheres. Já. Danado. Chegar tocando o terror, né? Teve lembrado de uma história, tava. Tinha ido pro trabalho, né? Tinha ido almoçar. Aí eu entrei no ônibus pra ir almoçar em casa, porque eu sempre almoçava em casa, né? Aí eu peguei o ônibus e tal, aí o cara passou assim no. Pro meio do ônibus. Aí o cara começou a pregar a Bíblia nas alturas, né? O cara, sei o quê? Vocês vão queimar tudo no fogo do inferno. O mármore do inferno, né? Aí eu rego, eu desci do ônibus, né, até que enfim, mas esse bicho gritando direto e tal. Aí o cara, quando eu subi no ônibus pra voltar pro trabalho, o cara ainda tava, mano, no ônibus. Porra! Que pariu, mano. Eu lembrei uma história agora, uma vez eu tava indo, se eu não me engano, eu tava indo pra academia. Eu tava, tipo, meio atrasado pra hora do treino e tal. Eu tava passando meio rápido, aí nisso me parou um maluco, assim, até simpático e tal. O cara veio conversar, não sei o quê, amigo, tudo bem e tal. Eu falei, pô, tudo bem, cara. Ele, então, sei que você tá atrasado, mas deixa eu falar contigo rapidinho. É isso. Já conversa. Ele ainda tem poderes, né, sabe? Adivinha, né? É, ainda tem poderes, sabe? Que o cara tá atrasado, né? Sei que você já tem compromisso pra sábado? Eu falei, pô, sábado, cara? Sábado, que horas? Ele, não, porque... Não, peraí. O cara tá acordou no meio da rua e cada perguntou que horas? Exatamente. Eu já no mínimo estranho, né, cara? Você imagina, o cara te aborda, olha assim. E aí, tudo bem, sei que você tá atrasado, mas será que você tem um tempinho sábado? Tem compromisso? Aí, caralho, cara. Não, se fosse eu, tinha sugado o burrão na cara dele. Não, porra, é que eu já tava ligado, cara, pro maluco da igreja, não. Deixa eu acabar a história, porra. Aí, tipo, eu falei, não, pô, que horas? Ele, não, 8 horas da manhã, eu já olhei meio torto, né? Não, 8 horas da manhã vai ter um encontro aqui na nossa igreja, não sei o que, ia ser legal que você viesse. Não, eu minto, ele falou, vai ter um encontro aqui, ia ser legal que você viesse. Aí eu apontei pra igreja que tava atrás, eu falei, pô, amigo, vai ser na igreja? Vai, pô, falei, pô, não, obrigado. Aí o maluco, tipo, o maluco ficou muito branco, me olhando assim, tipo, feio, tá ligado? Aí eu... Feio? Não, obrigado, feio. Tipo, falha e tal. Tipo, eu virei pra ele, não, pô, obrigado. Aí virou as costas e foi embora, tá ligado? O maluco, ah, não, pô, valeu. Virou as costas e foi, tipo, evangelizar outra pessoa. Assim, voltando no que eu já tava falando, negócio de ônibus, cara, uma coisa que me irrita bastante é aquele pessoal que sobe ônibus pra vender coisa, cara, é vender tranqueira. Caralho. Puta, mas... me lembrou uma história, cara. Acho que tem uns caras que são engraçados, velho, desses bichos aí, velho. Tem uns caras que fazem malabarismo, né, então. Essa semana, cara, eu tava na Topic, aí subiu um desses que fica vendendo. Era uma mulher, ela subiu, aí entregou pra todo mundo, né? Uma pastilhazinha, falou, tem a pastilha aqui, tal. Aí, é só R$1, pessoal, mas quem puder dar R$1, dar uma moedinha qualquer coisa, eu tô aceitando. Ela passou recolhendo, ninguém comprou, cara, na Topic. Ela saiu de maconha, todo mundo tinha comprado, vocês vão filha da puta. Essa aí é do teu time, né? É revoltada. Seria isso aí. Dessas aí eu nunca vi, não, viu, doido? Ei, doido, agora o que eu acho massa é porque aqueles pivetezinhos que sobe do ônibus pra vender, que já tem a frase pronta, né? É, porra. A musiquinha. Eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, mas não, eu estou aqui vendendo a balinha, R$1, tem de menta, tem de uva, tem de raio com parta. Ei, e o mais massa é que eu acabei de perceber que isso é nacional, né? É, mano, em todo lugar, cara. É, porque eu tava, nós estamos aqui, eu já ia dizer que é isso aí. Eu podia estar me prostituindo, eu podia estar me vendendo, mas eu tô aqui vendendo uma balinha. Aí esta criatura que é lá do outro lado do Brasil fala a mesma frase, mano. Não, claro que teve um... Ela tá fazendo um curso, é? É um curso. O maluco mandou, não sei o que. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar instituindo, eu podia estar estrupando a sua irmã. Todo mundo olhou pro maluco. Agora teve um cara daqui que inovou, mas que esse bicho disse: é, mas eu podia estar em casa, não sei o que. Podia estar em casa. Eu tô aqui vendendo esse negócio, vocês estão comprando. Ou então os clientes responderam, né? Eu podia estar em casa, seu filho da puta, eu tô aqui soltido. Vocês já viram aqueles que, ao invés de subir com frases prontas, sobe com um papelzinho e vai entregando de um por um papelzinho, caraca, e ele não fala nada. Caraca, cara, esse aquele dia... É porque é o cara é mudo, porra. Tu queria que ele fizesse o quê, mano? Não, cara, ele não é mudo, cara. O cara, olha... Claro que ele é mudo, porra. Se ele escreve no papelzinho... Mudo, Uma vez eu tava... Eu peguei até o Jardim Guanabara. Tava pegando o Jardim Guanabara pra ir pra Antônio Bezerra. Eu peguei o Guanabara. Aí, cara, o subiu dois pivetes. Aí começaram a entregar o papelzinho. Entregar. Tão bem caladinho. Aí foi, pegou o dinheiro, agradeceu. Tu só mexe na cabeça, sabe, agradecimento. Aí saiu. Aí eles pegaram um bocado de dinheiro, botaram no bolso. Aí, e aí, mano? Bora lá. Eles falou, negado. Muda o caralho, mano. Cara, não, nessa daí vocês caíram. Ah, é. Aí em Fortaleza tem aquela bala mesmo? Tem. Cara, eu não suporto essa bala, não sei porquê. Eu não gosto dela. Aí hoje eu tava no ônibus, hoje de manhã. O que é que eu não gosto às vezes, cara, dessa bala é porque lembra naftalina, cara. É, parece... Pô, ela lembra muito naftalina. Mas sei lá, eu acho ela dura demais, não sei. Eu não sou fã dessa bala, eu até como. Mas se eu pudesse, eu não comia. Eu comia uma house, sei lá, uma feijão, um raio. Mas ô Vinícius, você prefere mais mole? Foi o que eu entendi também. Amor, educação. Não, cara, eu gosto de bala tipo House, Frigel. Respondeu essa pergunta? Tá. Esse bicho gosta de bala porque ele é do Rio. Aí vai lá. Ai, ai. Mas voltando aqui ao assunto, eu tava lá e tipo, tinha uma morena muito linda do meu lado. Tipo, eu já tô secando essa mulher já há um mês já, que ela pega ônibus comigo. E hoje calhou dela sentar do meu lado, né? Ó, pô, não sei o que e tal. Aí entrou um maluco vendendo. Cara, isso era tipo 6:30 da manhã no máximo, assim. Aí eu falei, vou comprar uma balinha, né? Pra oferecer a menina quebrar um gelo. Velho, eu comprei o raio do Mentos ridículo lá, de uva, sei lá. Oferecia, a mulher não aceitou, cara. Eu tive que comer a porra do mesmo sozinho. Fiquei muito puto. Porra, bala de ruim pra caralho. Foi isso, cara, essa é a história. Cara, como é? A bala tava estragada. Não, mas ele só não gosta, cara. Ele teve que comer uma bala que ele não gostava, velho. Cara, mas ainda... é em nome do amor, mano. Ainda no quesito lotação, cara. Cara, eu odeio muito. Véia que fica se roçando em você, cara. Ixi, véia. Ah. Que pariu, cara. Eu detesto muito, cara. Você tá voltando. Aí, velho ou velha? Velha. Velhas taradas. Eu não entendi ainda. Cara, velhas taradas, velho, se roçando em você no ônibus autopique, cara. Cara, eu fico muito puto, que eu pego geralmente a 06. E 06 é tipo, imagine uma lata de sardinha lotada. Isso é a 06. E, cara, você pode estar onde for. Ela dá um jeito de se meter na sua frente pra ficar entre você e a cadeira, ou entre você e a porra do vidro, e fica se roçando em você. Sabe como é que uma autopique o cara identifica que é a 06, que o cara, quando dá do lado de fora, mano, nas janelas, o cara só vê as bundas assim, do lado de fora, assim. É mais ou menos isso mesmo. Então, como é que vocês chamam aí? Transporte alternativo, é? Ah, Kombi, pô. Não, mano, Kombi é o carro, mano. Kombi é o tipo de carro. Não é uma Kombi que o pessoal usa. É uma tal, né? Uma besta. Se a gente falar, não, vou pegar a Kombi aqui. Esse bicho ainda tá falando. Esse bicho ainda tá falando da marca dos carros. Tu é do tempo das cavernas mesmo, né, mano? Eu não falo Kombi, ó. Eu vou falar dos amigos aqui. Tenho raiva, cara, desses caras que querem ser uns fodão, bicho. O cara... Não, eu sou fodão da área, não sei o quê. Esse bicho anda de braço aberto, rodando assim. Eu sou fodão e tal. Ué, meu cara anda de braço aberto, rodando, tipo helicóptero. Imagina a banda na bunda, cara, como diria o Espanta. Pois é. Isso que ele tá falando. O cara... Ah, eu sou sinistro, o Lacho, seu antibuíço. É, pois é. Aí tem um amigo meu que é bem desse jeito, cara. O bicho é todo malazão, o bicho só quer ser espertão. Manel? Ai, Deus. Deixa eu perguntar, ele tá participando do cast ou não? Tá, não, tá. Só pra tirar dúvida, né? Uma reputaria, bicho, é que esse bicho fez altas putarias, bicho, quando eu trabalhava com ele, porque ele teve uma vez que ele enganou uma cliente lá, porque ele, né, não sei o quê, eu vou fazer esse projeto aqui pra você, eu vou lhe vender por tanto. Esse bicho botou bem uns 600% a mais do valor total, mano. Cabe é isso, mano. Tu bota esse. Tu é desonesto. É. Esse bicho é. Na verdade, mano, tu perguntou qual era o segredo do cara, mano. Tu queria fazer igual, mano. O bicho ali era muito malaca, bicho. Puta que pariu. Mas realmente, mano, tem gente que é tão malaca que dá raiva, mano. Tá não, mas né, nessa história aí do cara se achar, mano, o que eu acho chato, tem uma colega minha que é mais ou menos isso aí. Mas não é que ela se acha, é porque, tipo, ela faz o marido dela se achar. O cara tá aqui e tal, aí. Não sei o que, aí, sei lá, eu tava lá em casa, eu fui trocar uma lâmpada. Ela, não, meu marido, ele troca todas as lâmpadas da casa e dos vizinhos. Com uma mão, é foda. É, porque ele é foda, ele é profissional em trocar lâmpada, não sei o que. E, tipo, ninguém tá nem aí no assunto, mano. O pessoal tá conversando, Nem o marido, né? Eu troco lâmpada assim. Então, futebol ontem foi. Aí o cara tá lá, sei lá, falando, não sei o que, não sei o que, vocês viram o UFC e tal, passo ali, não, mas meu marido quando era novo foi campeão e tal, bicho quebrava três de uma mãozada. Aí tu sabe o que é foda, mano, que eu não conheço nem esse animal, mano, nunca vi o cara na minha vida, o cara já fica com raiva, mano, desse pilantra. Pois é. Desse amigo meu que é chato que só uma porra, bicho, tem uma história dele que ele dizendo que todo dia esse bicho dizia que ia pra balada. Já é isso, mano. Como é que tu tem que estar 7h30 no trabalho e tu todo dia tá na balada, velho? Eu pensei que ia dizer que esse bicho ia pra Goiás, ó. Tipo assim, terça-feira o cara foi pra festa. Não, ele dizendo, eu sou fodão, não sei o que, tá, aguento e tal, sou jovem, jovem da onde, mano? É exatamente esse tipo de amigo que eu tô falando, cara. É exatamente isso, Joel. Tu tem bem 40 anos, filho da puta. Filho da puta, ó. Fiquei com a menina lá de 18, da onde? Tu fake sua porra, velho. Esses caras assim são foda, né, cara? Sabe que o maluco não pegou ninguém, mas ele vira pra tu, não sei o que. Porra, peguei três ontem, comi as duas. E ele se torna chato porque o cara tá lá no escritório tomando um café, não tem nada a ver. E se o cara vem com essa história, né? Normalmente é do nada que começa assim. É verdade. Teve outras vezes, cara, que teve algumas clientes dele, né? Umas coroas bonitas, né? Ele, não, essa coroa tá me dando condição. Da onde, velho? A mulher quer comprar, mano, né? Tá dando condição? Condição, velho. É, a mulher chegou, oi, boa tarde, eu quero comprar a porta aí, me deu mole, vou pegar, velho. Ué, pá, puta que pariu, mano. Tá dando condição. A mulher chega, né? Ixi, essa porta é resistente, né? Dura mesmo, ele, vixe, é agora, velho. Esse bicho enganou a gente, mano, num trabalho lá. Tu mesmo caiu no golpe do mala, foi? O pior é que a gente já tava criando uma história e quadrinho, cara, que era o Mala Man, o nome da história, o super-herói, o Mala Man, aí tinha várias tirinhas. Super-herói, ele é super-herói. O símbolo dele era uma mala zona e uma mão, assim. Uma mão aperta e a outra assim, fazendo aquele movimento assim de roubar a carteira dos caras. Porque assim, o sistema que a gente fazia, a gente tinha a lista de projetos e a gente sempre seguia a lista. Aí esse bicho era um malacazão, aí chegava, não, bota aí o meu na lista e tal. Aliás, nem bota na lista, mas passa logo direto por cima de todo mundo. Que se fechar, eu te dou 50 conto. Tu termina aí, eu te dou 50 agora, se fechar eu ainda te dou mais. O cara, só se for agora, né? Beleza, vou fazer aqui. Aí eu fiz na hora do almoço, né, esse bicho. Aí eu, ei, mano, cadê os 50? Esse bicho, não, mano, eu vou receber daqui pra amanhã, eu te dou. Aí no outro dia, um amigo meu que trabalhava comigo ali nesse setor aí, ele tava fazendo um outro projeto diferente também. Aí não falou nada, né? Aí beleza, aí a semana se passou, ei, velho, cadê os 50, mano? Esse bicho, não, mas amanhã, mano. Eu ainda não recebi, não, e tal, não sei o quê. Aí, auei, mano, tá de putaria aí, mano. Não sei o quê, mano, não tô de putaria, não, mano. Vamos ali no shopping que eu passo passe no banco, aí eu tiro o dinheiro e te dou. Aí a gente foi no shopping, véio. Aí esse bicho comprou uma televisão à vista, velho. LCD, o que diabo é isso? Véio? Cadê meus 50? Esse bicho, não, mas amanhã, não sei o quê. Porque tu não jogou a televisão desse bicho no chão, mano, na hora que ele pegou. Eu tinha dado um bicudo na televisão, viu? Aí desse... Ou melhor, cara, roubava o controle. É. Ah, mano, isso não vale nem 10 reais. Leva a TV, o controle tá aí. O controle vale nem 10 reais. Né? Se você quiser mudar de canal, você me paga os 50 contos que eu devolvo. É. Cara, aí ele ia se levantar. Sério, cara, ele ia pegar, ligar, ele ia ligar a televisão, se levantar e mudar com o dedo, cara. Pronto. Fudeu. O pior, cara, é que eu cheguei no outro dia no trabalho, aí esse meu outro amigo lá, o que trabalhava comigo, ele chegou puto pra mim, porra, mano, aquele filho da puta, não sei o que. É o que foi, velho. Ah, mas esse baitola me prometeu 50 pilas, mano. Disse que se eu fizesse um projeto ia me pagar, aí quando fechasse ia me dar mais um dinheiro. Aí eu, porra, mano, tu também caiu nessa, sabe? Mas mesmo, tu também caiu aí. Ah! Os caras tudo. Todo mundo caindo, né? Todo mundo na queda. Eu dizia que putaria era se esse malaca tivesse chegado, visto vocês dois rindo e começasse a rir também. Só os otários mesmo caiu no bagulho. Assim. É, a gente tá, mano. Vamos organizar aqui uma parada e vamos quebrar esse bicho. É, mano, mas vocês trabalhavam numa sitcom do Chico Anísio, mano. Pois é. É, putaria demais, cara, esses bichos. É pior que esses caras aí, mano, só playboy mesmo. Porque playboy é a coisa mais chata que existe do mundo, eu acho. É mesmo, cara. Eu tenho um amigo aqui, meu fechamento mesmo, meu irmão, moleque. Aí, tipo, chegou acho que no segundo ano do ensino médio, ele repetiu, eu passei, né, do primeiro pro segundo. Aí no segundo, se eu não me engano, ele repetiu de novo. Eu fui pro terceiro, ele foi fazer o segundo mais uma vez, se eu não me engano, ou o primeiro. Aí ele mudou de colégio. Aí quando ele mudou de colégio, ele foi, tipo, estudar num colégio aqui do Rio de Janeiro, que é cheio de malandrinha e tal, não sei o que, um colégio público. Só que é um colégio meio elite, assim. Então, só que é de malandro com dinheiro. É os filhos de traficante, né, e tal. Tipo isso. Cara, eu sei que um ano depois o moleque tá tipo playboyzinho, tá tipo tatuado, marombeiro. Vixe! Ele andava de skate comigo, ele vendeu o skate, comprou uma prancha de surf. Acho que aprendeu a falar maconha também, não sei. Falar maconha? Mudou da água. É. Chumanel se interessou, viu, doido? Eu notei aí. Não entendi. Falar maconha, eu, porra, Ficou querendo saber como é que fazia, né? Eu não. Eu sou da geração saúde. Off, mas depois. Eu sou da geração saúde. Essa barrigona aí, mancha, é o que? Da geração saúde. Barrigona, mano. Deitou, mano. Olhei pra baixo. Essa daí, mano. Eu vejo um negócio bem maior. Eu sei que, tipo, ele virou playboy, tá ligado? Aí. Pô, eu saía aqui assim, às vezes eu ia pro trabalho, eu ia pro colégio de skate. É. Aí, ô, otário, não sei o que, ficou andando de skate e tal. Foi, ô, animal, tu andava comigo um ano atrás. Pois é, né? Ô, animal. É, o pior é que esse tipo de cara é aquele tipo de cara que anda sem camisa, né, no meio da rua e tal, com óculos escuros. Cara, né? Depois que ele entrou pra academia, acho que eu nunca mais o vi com camisa. Tem noção? Acho que foi esse ano mesmo, foi o finalzinho do ano passado. Deu um frio desgraçado aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Teve um dia que bateu acho que 13 graus. Eu pensei que tinha que falar que teve um dia que chegou aos 33 graus. Aí frio mesmo, viu? Não, bateu 13 graus, cara. Eu tava com duas camisas embaixo do edredom e eu não fui pra faculdade, não fui pro trabalho. Falei, foda-se, vou ficar aqui. Caralho, meu irmão, o cara bateu espírito de porco mesmo, né, cara? A preguiça máxima. O cara olhando que tá frio hoje, eu com sua barriga. Vou sair da cama hoje, não. É aquela não, eu te apoio, Vinícius. Tu tá certo, mano. O cara tem que fazer isso mesmo. É, mano. Não era frio, cara. Eram 13 graus. Era muito caralho, frio. Caralho, mano. No meu quarto, cara, faz constantemente 15, cara. Tu sabe que na minha sala também o ar-condicionado não sobe dos 15, né? Vocês estão malucos, cara. Vocês estão doentes, tá mal. Ar-condicionado aqui no Rio, beira 20, nego já pede pra aumentar já. Rapaz, levanta aí que essa porra tá gelado pra caramba, né? Vou pegar um resfriado e tal. Mas então, cara, aí eu não lembro por que eu tive que sair de casa. Eu saí de casa, assim, extremamente puto, né? Aí, acho que eu fui pro trabalho, sim, eu não lembro. Acho que o chefe mandou ir trabalhar, né? Assim. Ligou pra ti. Te ligou, né? Olha lá, porra. O cara te liga aí. Vinícius, tu tá onde? Encosta na barriga. Tu tá aqui na cama, chefe. Fala aí. Tu vem trabalhar, não. Ele fala que ele... Vou não. Ô, tu não vai trabalhar não, puta, lembrei que tinha aqui, né? Não, eu sei que eu saí de casa, assim, puto, né? Aí, como eu tava com a camisa de manga comprida, tava com um daqueles casacos, assim, tipo, jaqueta, calça jeans, pá, ainda tava agarrado na mochila ainda. Bom, tô descendo a rua e tá subindo ele, amarradão, de bermuda, chinelo. Ali tava com um desses casacos, tipo, jaqueta, só que ele tava, assim, com o casaco, sem camisa por baixo, com o casaco aberto, e com a manga puxada, assim, até o cotovelo. E subindo amarradão. E pior que eu olhava a cara dele. Sabe quando o maluco fica, tipo, batendo queixo, assim, de frio? Ele tava com o lábio roxo de frio. Mas ele não botava a porra da camisa, nem pra fechar o casaco, tá ligado? Eita, esse bicho batendo friozão, é bicho, mas calor, mano, vou tirar a camisa aqui. Né? Não, Dudu, mas isso aí é um fato notório, mano. Os caras que eu conheço que ficaram muito fortes, mano, da noite pro dia, o cara parece que tem necessidade, né, de mostrar a evolução dele. Tem um colega meu que é essa putaria, mas a gente na casa de um colega nosso, normal... Esse bicho inventa o Miguel, não, mas tá muito quente, não sei o que, tirar aqui a camisa. Olha os caras tudo normal, assim. Detalhe que só devia ter homem, né, ao redor. É, com certeza. Mas aí, no caso do amigo do Vinícius, cara, foi porque só o skate não pagava a prancha, né? O cara teve que vender as blusas também. Oh, mas enxerga. Tinha a jaqueta. É teu amigo meu, cara. Pode ser que seja. E pior do que esses playboys que é tudo... O cara é bombado e quer mostrar os músculos. Sabe que o Tano tá se pronunciando que ele é catalogado como playboy, né, também. Ai, Deus. Porque... Mas, o Telos, ele é playboy ou é bebum? Eu não entendi ainda, cara. Ele é um playboy bebunzeiro de 40 anos, cara. É, depende da hora que o cara encontra ele, né? Cara, esse negócio de academia, cara. Meu irmão, meu primo, o irmão do meu primo, o outro irmão do meu primo, os quatro, direto fazendo jiu-jitsu e academia, cara. Mas é um saco muito grande, cara, isso que tá eles conversando, mano. Porque... Se tiver pelo menos dois deles juntos, cara, não sai alguma coisa que não seja academia. Pois é. Não chega nem no jiu-jitsu, cara. Fica na academia mesmo. Não, mas esses caras têm... É um estilo de vida, mano. Esses caras têm necessidade, cara, de conversar. Eu sei que diabo é isso, cara. É tipo o Theo, velho. Esse bicho, né, mano, vamos gravar, Theo. Esse bicho, né, mano, tem que ir pra academia. Aí eu cheguei na casa dele hoje, ó. Aí, eita, já pensei. Esse bicho foi tirando a camisa e ficou fazendo... As posições mostrando os músculos, assim. Ah, tentando te seduzir, né? Eu tava me lembrando do Pump Iron, mano. Pump Iron. Pump Iron. Esse bicho estufando o peito, assim, que é besta, velho. Não, mano, mal doido, eu tô todo doído, mano. Faz o terceiro dia que eu tô lá, mano. Peguei ali, tava com a camisa suada, tu quer que eu fique com a camisa, mano? Tá lá, mano. Cara, não, mas a academia é um negócio sem futuro pro Manel, mano, porque o Manel nunca na vida dele se dedicou a alguma coisa, mano, mais do que 2 meses. E a academia o cara só tem resultado a partir do terceiro. Então é prova-se que é um gasto de dinheiro. Ei, mano, mas o álcool não conta como tempo gasto, não? Empenhado? É mesmo, né? Tem isso aí também. É, tirando o alcoolismo crônico aí, que pode ser catalogado como uma doença. Qualquer outra preitada desse bicho, ele não botou pra frente, não. Cara, tem um amigo meu que você pode chegar na casa de hora que for, cara. Ele sempre vai estar fazendo algum exercício, cara. Ele pode estar não fazendo. Na hora que você chegar, ele vai começar. Ou ele pega aquele negócio e fica apertando na mão. Se liga qual é? Esse bicho é o Rock Lee, né, não, mano? O nome dele. Não, cara. Ele é muito forte, cara. Mas ali só pode ser muita bomba. O cara ficou forte da noite pro dia, cara. Pois é, né? Tem um... O irmão de um integrante aí do cast que é desse jeito, né? O irmão de um integrante, né? Como se tudo fosse mais fácil, hein? Yeah. contar a história do amigo meu, parece o Dolph Lundgren, só que é uma versão gorda, cara. O cara tem um buchão e tal. Eu imaginei o Kurt Russell agora. Aí ele tira a camisa, cara, e fica, tipo, querendo mostrar os músculos, sendo que esse bicho é bem gordão, cara. Tô ligado, cara. Aí ele fica mostrando, assim, as banhas. É, mas tô foda. É isso que eu não entendo, mano. Tu não acha que tem um teor de homossexualismo, não, mano? Isso aí, tu chega na cara do cara, o cara fala, é, mas tira assim a blusa, aí fica fazendo aquelas posições e tal. Ô Joel, tu que não entendeu, cara. Aquilo são músculos em repouso que te tem no peito e desce pra barriga pra descansar, entendeu? Pois é. Fazendo umas paradas com maromba e tal. Aí dentro, meu. É muito gordo, baitula. Assim, eu não sei se acontece com vocês, mas normalmente esses amigos mais fortes e tal ficam chamando a gente pra porrada direto. Tipo, qualquer coisa que tu fale. Isso é certeza, mano. Tem um amigo nosso que mudou a categoria de peso dele muito rápido, mano. E ele era muito magrão, sabe, mano? O cara era quase transparente. Aí esse bicho, mano, qualquer coisa, ele ameaça o cara com violência, mano. É massa, né? Cara, tem um amigo meu, cara, que ele faz quase a mesma coisa. Ele, tipo, só que ele chama você pra falar, vem, vem. E se você for falar, mano, mas todo mundo não vem não, porque não sei o que, tá ligado? Ah, eu acho que isso aí é um efeito hormonal, né? Não, uma parada dessa. É, tu fica forte, tu fica maluco. Pô, tu já assistiu aquele episódio da Família Dinossauros? Que o Bob, cara, lá começa a tomar bomba e tal, esse bicho fica todo trogloditazão, não sei o que, mano, sei o que. Detalhe, não, calma aí. Experiência científica foi comprovada pela Família Dinossauro, que quando o cara toma bomba, ele fica imbecil. Porra, acho que a TV dos anos 90 não mente, mano. Com certeza não, cara. Se o PC tivesse aqui, ele teria me apoiado na minha teoria. Ei, mano, a TV dos anos 90 não mente, tanto que passava até MacGyver, cara. MacGyver é rei, eu sigo ele no Twitter. O cara vem julgar a minha comparação com dinossauros e segue o MacGyver. Lembrei agora do meu amigo foi brigar com outro cara, né, cara? Aí ele deu uma porrada no cara, e o cara segurou assim a boca, olhou pro cara, pera aí, mano, tu bateu com o pé ou com a mão? O cara segurou a boca porque... Pode falar, pô, o queixo do cara é bloqueado. A putaria, cara chata, é o cara que fica querendo apressar o cast, né, velho? O cara chato é o vagabundo que fica direto. Vamos gravar aí. Tá com frase? Não, tô não. Não sei. Não, tem uma observação. Ele não só quer adiantar o cast, como ele atrasou, né? A gravação. Mas na verdade, quem atrasou foi o Frangolândia. Esse negócio de academia direto, né? Frangolândia é uma merda, mano. Eu fui pra lá 10 horas, voltei 10h30, mano. Por isso que a gente chegou meio atrasado, começou meio atrasado essa porra. Já reparou de cada 4 desculpa do Manel, 3 tem um Frangolândia no meio, mano? O pior é que eu sempre vou comprar alguma coisa, né, mano? Aí fico lá preso. Eu lembrei de uma parada, pra, tipo, tu chegar com a tua mina e ter, tipo assim, várias crianças, várias coisas. Ih. Aí tu fala, não, não sei o quê. Titio vai pro quarto agora, tá? Você vai fazer o quê? Então, sei lá, aí tu dá uma desculpa. Assim, ah, a gente vai brincar dormir lá no quarto, eu e ela. É, vamos dormir. Tio, posso dormir com vocês? Porra. Já aconteceu da minha noiva falar isso. O que vocês vão fazer? Ela falou assim, não, a gente vai jogar. Eu vou ver você jogando. Cara tarado, porra. Jogar pedra na lua e paga nos outros, desgraçado. O mais massa é o meu pai, esse bicho expulsando o meu primo pequeno daqui de casa. A família amorosa, né, cara? Aquela cena do tio Phil, né? Do maluco do pedaço. Era isso que eu tava pensando. Ele tá no pico lá do. Tu passa na rua na frente da casa de Joel, voa o menorzinho assim. Ele tá aqui assim, né? Ele sabe que o menino é... Porra louca. Né? A menina é todo porra louca, lá quebra qualquer coisa. Porra louca. Aí meu pai chega assim, aí, mano. Vai-te embora, seu cãozinho. Aí o menino sai, olha. Aí o menino fica olhando pra trás, assim, indo embora. Recuando devagarzinho, né? Sem fazer movimentos bruscos. Agora teve mais uma putaria aí, né, velho? Ainda do meu pai, velho. Foi uma putaria assim, teve um tempo. Isso é outra coisa que é chata também. É, teve um tempo que esses caras, uns amigos meus, esses bichos queriam montar uma banda de rock, né? Ah, cara. Cara, é chato quando você. É chato a sua adolescência inteira, porque sempre vai ter alguém querendo montar uma banda, cara. E acha hoje que tá em dia, o cara que tá querendo montar blog, né? Os caras viraram tipo aqueles punk revolucionário ali de colégio. Os caras tudo, né? Abaixa o capitalismo. Não sabe nem o que é anarquismo, caralho, mano. O cara, né? Abaixa o capitalismo. Aí na hora do intervalo, o cara comendo uma pizza com Coca-Cola lá no, na cantina e tal. Beleza. Nossa, mas eu, esse valor que foi assim. Ah, tu gosta de punk mesmo? Qual a banda de punk que tu gosta? Ha! Capital Inicial. Aí teve um tempo, cara, que não sei porquê que esses bichos mudaram pra parada de boy band dançar break, cara. Porra! Mas provavelmente o NSYNC ou o Backstreet Boys estavam fazendo sucesso. Ah, foi no... foi nesse tempo que tu deixou a barba crescer, foi, não? É, não. Tinha um amigo meu que ele tava se garantindo já nas danças, né, e tal. Ele realmente, o cara tava se garantindo ali. Agora esse bicho, mano, o Dolph Lundgren, aí não sei por que ele sempre queria vir dançar break aqui em casa. Porque tinha espaço, mano, pra ele fazer as manobras e tal. Aí ele dançando, ele fazia uns pulinhos assim, aí o chão ficava batendo assim, bombo. A teta dele batia no olho, né? É esse bicho dançando no meio da sala. Aí o meu pai olhou assim. Aí, o que é que tá fazendo aí, velho? Aí esse bicho já tava puto, né, meu pai? Imagina o pai do Joel com raiva, né, cara? Esse bicho com... já tava com o peixeiro em mãos. Que porra é essa? Aí esse bicho fazendo uns passos lá, aí. Ei, mano, deixa de putaria aí, meu pai. Meu pai já começou, né, mano? Deixa de putaria aí, mano. Negócio de dançar aqui e tal. Aí ali. Esse bicho querendo desligar o DVD e a televisão. Não, mano, bora, mano. Desliga aí. Aí esse bicho inchou. Do fluido. Não, mano, só mais um passo. Só aí mais meu um pai, passo. Bora, mano. Mas tu vai dançar break na puta que tio. Eu tenho mais um tópico a puxar agora. Mas vai falar do banco, mas tem que falar de banco, cara. Que não tem coisa mais chata que banco, cara. Não, tem uma coisa mais chata do que banco, sim. Cara, todo mundo tem um amigo ou amiga em paca foda. Vixe, mano. Ai, cara. Puta, cara, mas eu tive muitos desses, cara. Mas eu não tive. Mano, isso é muito pior do que fila de banco. Caralho, mano. Cara, eu lembrei agora. Cara, uma vez que eu tava com uma ex minha, a gente tava na minha outra casa. Aí, cara, eu peguei. Porque tu tem duas, né, e tal, de veraneio, né? Não, cara, que são dois lugares diferentes, são duas cidades diferentes. Uma em Caucaia e outra aqui em Fortaleza. A gente tava lá na outra, cara, tava na casa. Eu, a minha namorada, que era na época, né, tava um amigo meu e essa menina, cara, que era amiga da minha ex. Aí eu peguei minha ex, entrei num quarto, tranquei o quarto. Só que, tipo, 15 minutos depois, ela bate na porta. Tá, tá, tá, tá, tá. Aí, ei, vem cá, vamos jogar. O que vocês O cara só escuta o barulho do Jota jogando um sapato, né, na porta. Não, cara, uma vez que me deu uma agonia, cara, que eu tava namorando uma menina, que ela morava meio longe e tal, e era meio difícil a gente ir pra casa e tal, não sei o que, a gente era novo, minha mãe não deixava ficar sozinho em casa com ela ainda e tal. Eu sei que no aniversário da minha mãe eu consegui trazer ela aqui pra casa. Bom, olha aí, aí pô, no aniversário ele vai estar da mãe com um artifício, cara, tu vai pro inferno, vai com certeza. Ah, com certeza, viu, mas isso aí... Em guerra, qualquer buraco é trincheira, né, amigo? Na moral, vamos perder a oportunidade. Aí eu sei que tava eu e ela aqui e tal, sei que, pô, tocou parabéns, blá, blá, blá, tal, viemos pro quarto. Cara, eu sei que a minha mãe chamou a porra de uns priminhos meus mais novos, uma porrada. Sei que veio um moleque, sentou no computador, no meu computador, ficou jogando Counter-Strike. O moleque foi jogando Counter-Strike, a minha cama do lado do computador. E eu com ela, cara, na cama, tipo, agoniado. O moleque não saía. E eu dava fora no moleque pra ver se ele se ligava, ele não saía. Vinícius, sabe, porque tu é muito gente boa, cara. Porque quando o nego chega aqui no meu computador, fala: sai do meio, filha da puta. eu já tava agoniado, já tava levantando já pra puxar o moleque na porrada. Só que aí vocês sabem como é que a mulher é, né? E começa: ah, não, amor, deixa ele jogar, tal. Tu vai fazer, vai falar não pra mulher que vai te dar. Ela tava querendo te... se desviar de ti, mano. Ela tava... Pois é, cara. Ela... Isso aqui em casa... Pro Lulu, aí. Aqui em casa... Isso aí é o departamento do Lulu. O Lulu que fundou isso aí, mano. Aqui em casa era uma comédia, mas que era desse jeito assim. Eu tava aqui e tal. Aí começa uma putaria aqui no meu quarto e tal, não sei o quê. Porque aqui é o... Tudo que é diabo que vai guardar aqui em casa é no meu guarda-roupa. Caralho, mancho, meu quarto é o depósito da minha casa, cara. Só o pé. É um inferno. Aí vem os meus irmãos tudo indo buscar coisas dentro desse quarto. Aí. Que não são poucos, aí, né? O meu sobrinho. Por baixo, né? Aí lá vai o meu sobrinho. Aí ele chegava com a minha namorada, aí eles estavam aqui tudo na cama, na minha televisão. Aí eu só falava, eu não precisava nem abrir a boca, não. Eu só olhava torto, por dois, assim, ó. Como é o olhar? Já senti o drama, né, do olhar? Aí eles já se abaixavam a cabeça e já saiam fora. Aí o mais pilantroso deles perguntava: então, o que é que tu vai fazer agora? Quando você crescer, você vai saber. Aí eu vou assim, bora. Me dava um chute na bunda dele e ele ia assim, bora. Cara, se eu te disser, cara, que o Dolph Lundgren, bicho, esse bicho era um empatazona foda do cacete, velho. Ele teve um dia, cara, que eu tava com minha namorada aqui. Aí ele ligou pra mim, né? Ei, onde é que tua namorada mora, mano? Que é isso? Onde é que... Por que é que tu quer saber onde é que minha namorada mora? Já encheu pra caralho uma pergunta. Não, é porque eu tô querendo arrumar um emprego aí, parece que o emprego é perto da casa da tua namorada. Ai, dá esse teu... O pior, cara, é que você não pode ser ignorante, cara. Que uma vez eu me ferrei por causa dessa porra, cara. Eu tava com um ex minha, cara, na minha casa aqui. Já tava com o WhatsApp, já tava lá, cara. Tava acontecendo. Aí alguém bate na porta, pá, pá, pá, pá. É o que é? Aí não responde, pá, pá, pá, pá. Eu tô trepando. Porra, o que é? Caralho, mano, eu abri, cara. Ele abriu a porta pro irmão dela entrar, caralho, cara. Caralho, mano. Esse bicho olhou assim, como é que é? Mas, não, mas é com outra. Como é que é? É com outra, né? Caralho, macho. Foi muito constrangedor, cara. É, mas agora tu sabe de um cara que eu acho que sofreu muito com isso aí, mano. Foi o Theo, mano. Porque a casa desse bicho era referência de ponto de encontro de todo mundo. Mundo, né? É verdade, é, cara. Aí nem que o cara não quisesse, vamos dizer, o cara, não, mano, onde é que a gente se encontra? Não, mano, vai todo mundo lá pra casa do Manel, que esse bicho sempre tá por lá e tal. Eu perdi foi a quantidade de vezes que eu tava lá no bem bom, aí chegava o Joel do nada, ó. Joel, ó. Pata foda, então, cara. Joel sai debaixo do chão aqui. Na janela, mano, o que que tu tá fazendo aí, mano? Teve uma época que foi comédia demais, mano. Foi o mestre, mano. Teve um mês, mais ou menos, um mês. Mano, esse bicho tava toda tarde ele tava aqui, mano. Porque ele tava de bobeira na época do colégio e tal. Eu também. Aí eu ficava aqui na loja, né? Ele vinha pra cá, pro Cyber conversar, né? Porque o cara gostava de ti, mano. Não, mano, a gente é maior amigão e tal, companheiro e tal, né? A gente é parceiro, que ele sempre morou perto de mim e tal. Parceiro de caçadas cocotais. Aí é o grupo do mal, né? Eu, o Joel, o Neto é um ex-companheiro, porque o Neto se mudou lá pra puta que pariu, aí agora saiu da área. Tem que voltar, viu, Neto? Pra cá, pras áreas. Tem que comprar apartamento pra cá. Aí o Neto... Eu soube que já tá rolando arrastão de imóveis por aí, não rola, né? Aí era eu, o Felipe, o Joel, o Fernando, aí o Franco. O mestre passou uma época vindo direto pra cá. Ficava lá de bobeira. Ei, Felipe, chega lá em casa, tá? Pra nós jogar um RPGzinho, tá? Aí, mas esse bicho ficou realmente sem nada pra fazer, aí vinha pra cá. tá ensinando que o cara passou um ano da vida dele totalmente desocupado. Não, animal. Eu falei do começo, foi um mês, mais ou menos, dois meses, por aí. Minha namorada tava morando aqui nessa época, minha ex. Passou uns seis meses morando aqui comigo. Meu amigo, mas todo santo dia ele tava aqui, né? Pera aí. E ela aqui também, né? Tava morando aqui. Cara, posso fazer pergunta? Tu mora com tua mãe e teu pai? É. Caralho, eu fico imaginando a cena, tipo, pô, não, na moral, mãe, eu tô trazendo minha mulher que ela vai morar aqui com a gente, valeu? Foi um negócio meio assim, mas foi até estranho, porque ela, um belo dia, ela trouxe as coisas dela pra cá e pronto. Teve N vezes que eu não tava trabalhando no Sabe Café, os meus irmãos estavam lá e eu entrava, né? Aí no que eu entrava, eu ia pro bem bom, né, com ela e tal. Aí quando tava rolando os amassos, aí... Caralho! Oh, meu Deus, mano. É, mano. Sabe qual é o pior dessa situação? Da massa e alguém te chama. Né? Ah, Telos, Vinícius, Joel, não sei o que. Tu não? Atende essa porra, não. Deixa eu chamar. Aí daqui 15 minutos a pessoa, tipo, te liga. Aí você não atende o telefone, a pessoa, tipo, fica batendo no portão. Ó. Tipo, ah, mano, ah, na moral, vou lá atender e ver o que que é. Né? Às vezes pode ser um negócio sério quando tu vai se preocupar. Pô, na moral, você quer aquele CD que tu ia copiar pra mim? Tu gravou já, mano? O pior é que nessas situações assim, o cara não pode nem dizer, vai pra puta que pariu. O mestre atrapalhou, embaçou o esquema umas 10 vezes, o Joel umas 3. Mas por que é que tu não dava neto, um pouco pro 5? Pessoal? Diz, ei, mas eu tô numa situação, era só tu sair andando numa pela casa. Situação fora, porra. Sai no outro. Não, tu quer uma história bizarra, uma doideira? Eu quero. Essa é pesada, é pesada. Eu saí, mas foi com a camisinha no lugar, mano. Vai pra fora. Eu saí do quarto puto da vida com o bicho, eu nem tirei a bicha. Aí eu cheguei lá fora, o que é, porra? Aí o meu irmão, ei, mano, faz o serviço da mulher aqui, aí eu porra de cerveja. Ai, que lascar, mano. Essa foi a mais estranha de todas, mano. Tu, pra aproveitar a camisinha, tu virou ela ao contrário, né? É, mas tu já fez isso, né, mano? Tu tá dando essa ideia aí. Eu nunca pensei nisso, tu já pensou, é porque... É o curso de sobrevivência do Manel, né? Hasta la vista, baby.